Não adianta pôr o seu corpo a queimar se não tiver amor. Isto não adiantará. Mas se quiseres amar a Jesus, tens que amar o teu irmão de coração. Mas se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar. Tudo crê, tudo espera. O amor tudo perdoa, pois crê na vida eterna. Mas se quiseres amar a Jesus, tens que amar o teu irmão de coração. Mas se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar.